Tô deixando o tempo me levar, pra ver se eu te encontro, pra viver nossos planos. Olho pro lado e não vejo você. Tá tão difícil a minha situação. Você partiu e eu só fiz sofrer. Foi um pedaço do meu coração. A minha vida tá bem mais sofrida. Parece uma ferida que você deixou. Eu estou em um beco sem saída. Tive recaída por amor. Palmas pra você. Consegui o que queria, né? Me fez entender. Se é pra te esquecer, eu vou amando quem me quer. Palmas pra você. Consegui o que queria, né? Me fez entender. Se é pra te esquecer, eu vou amando quem me quer. Se é pra te esquecer, eu vou amando quem me quer, viu? Vou ficar por baixo, não. Vai da Santana, se quiser. A minha vida tá bem mais sofrida. Parece uma ferida que você deixou.